Ah, e o outro só vê, aí, ah, mas você só vê, eu incorporo, é muito melhor do que ver. Vamos ficar brigando por incorporação, por vidência. Não, mas a minha vidência é de alto alcance, a minha é de pouco alcance. Vão ficar brigando em todos os lugares, vão ficar brigando por tudo. Agora, se o casal ele vive o encaixe complementar, a diferença financeira não será problema. Por fim, amigos, eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Em Rondônia, ainda no final do ano passado, em dezembro, mais precisamente, eu ia para o aeroporto, a companheira ia me deixar depois de uma jornada espírita lá, e ele parou o carro e disse assim: Alberto, olha aquilo ali. Ele me mostrou umas borboletas voando. Ele disse assim: essas borboletas estão voando todas no sentido norte. Aí eu fiquei olhando para ver se tinha alguma desborboletada, com chip errado, que tivesse voando assim ou assim. Todas voavam assim. Ele quis dar de partida. Não, espera aí, eu fiquei olhando e fiquei acompanhando aquele bando de borboletas e voando as borboletas. Aí ele me disse assim: elas passam dias voando, todo o tempo nessa direção. É borboleta, todo o tempo nessa direção. Eu fiquei muito intrigado com aquilo. Quando chegou no aeroporto, eu estava no saguão para embarque, próximo, esperando o embarque, estava lá a porta de Blindex lá. E eu livre a percepção para o pátio onde estavam as aeronaves. Aí quando eu olhei, as borboletas no sentido norte, todas elas, aí eu fiquei me detendo mais uma vez para ver se eu vi alguma perdida. Eu não vi uma borboleta perdida, todas elas voavam no sentido norte. E aquilo ficou dentro do meu coração, dizendo: puxa, são borboletas, não são patos, não são pombos, não são gansos. São apenas borboletas. Mas todo ano, naquela época, elas fazem essa trajetória no sentido norte. E são apenas borboletas. Deus colocou um norte nas borboletas. Aí eu me lembrei dos elefantes, lá na Índia. Quando o tsunami ameaçou chegar, antes que ele chegasse, nenhum elefante ficou na praia. Todos eles foram para o lugar mais alto. Os nativos, entendendo a linguagem da natureza, seguiram os elefantes, que eram utilizados para as fotos, para o transporte. Nenhum elefante faleceu engolido pelo tsunami. Deus colocou um norte nos elefantes. Não é possível que ele deixasse nós, que somos os homens, espíritos nesse nível evolutivo, portanto, enquanto princípio espiritual, sem norte. Nós temos um norte. Ele deixou encravado no nosso ser, Allan Kardec diz isso em A Gênese, claramente, que ele esculpiu esse norte no nosso coração. O nosso coração tem o roteiro da lei de amor. E de que se o homem consultasse o seu coração e a sua consciência, ele jamais se apartaria das leis de amor. Nós nos perdemos. Muitas vezes. E para que ele pudesse nos ajudar, Deus, para poder nos ajudar, a gente não perder o norte, ele botou um bocado de gente junta, cada um com um chipzinho mostrando para onde está o norte. E delegou a esse grupo a possibilidade do pai, a mãe, ou só o pai ou sua mãe, dar o comando e dizer: o norte é para ali. E dar o tom com que a família deve funcionar. Todos nós temos a honra de pertencermos a uma família, por mais disfuncional que ela seja, mas temos a possibilidade de podermos consultar o chipzinho que está dentro da gente, ou o chip que está no nosso pai, na nossa mãe, e como se pudéssemos todos nos enganar, porque temos o arbítrio para consultar ou não consultar. As borboletas fazem por automatismo, os elefantes seguem o automatismo do instinto animal. Mas nós precisamos consultar. Nós somos livres para fazê-lo ou não fazê-lo. Deus nos ofereceu Cristo com uma possibilidade de mostrar para onde está o norte. E a doutrina espírita veio e atualizou isso. Nós temos a doutrina espírita para não pretextar ignorância e nos apropriarmos desse chip que não vem de fora. A doutrina vem e diz: faz contato, está dentro de ti. Então, a mensagem de Jesus trazida pela doutrina espírita, chegando no nosso lar e no nosso coração, é oportunidade.